Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutarão outros sem temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu a batalha me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar para trás, alcançarei no céu de luz lugar de santa paz. A batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. A batalha me coroará na cidade de Sião, na cidade de Sião, na cidade de Sião.